trouxa como sou. Odeio os canalha, é, os traidor. O bode expiatório que só fica me olhando. É, tá me jurando então, tá pagando então. Qual é que é? Tô ligeiro no dia a dia. Vejo vários na correria. Um pra ajudar, dois pra atrasar. Jogue os dados em quem acreditar. A vida é um jogo, tem que saber lutar. Conquistar, não desacredita. Cheque mate, toda favela sabe o valor da amizade e não a falsidade. Impostor, pede back, tem um mapa. Vejo famílias, ruína destruída. Só a frustração, a inveja, a cobiça. Entre os irmãos, a justiça de Deus. Tada, mas não falha, é como uma navalha. Tudo que você fizer aqui, você paga. A maldade tem gosto amargo do fel. Mais um Judas traiu pro papel. Mais uma vez, o galo cantou três vezes. Na calada, é, na madrugada. Invadir o meu barraco de palba. Tipo um romano, é, mais um fulano. Mais um traidor de fada, estilo sanguessuga. Mais um Judas querendo a minha alma. Se vendeu por dinheiro e fama. Atrasalado dos manos de responsa. Tem que ter fé pra ficar de pé. Judas é mato, eu sei qual é que é, Zé. Tem que ter fé pra ficar de pé. Eu tenho uma pá, que se pá, tá pagando. Tem que ter fé pra ficar de pé. Judas é mato, eu sei qual é que é, Zé. Tem que ter fé pra ficar de pé. Eu tenho uma pá, que se pá, tá pagando. O bico deu mal, duela, zóio de tandera. Se traiu o irmão, não vai trair a favela. Mas aí, Zé, bico como esse tem um monte aí. No mundão, no capão, não é tão diferente. No meio dos irmãos, onde só dá falha. Mas um canalha, coloca um irmão contra outro na batalha. O olho gordo é pior do que voodoo. Em qualquer lugar ou esquina tem um monte. Confio em Jesus, ele é a luz. Zé Povinho é o cão. Na escuridão, apunhala pelas costas uma pá de irmão. Mas entre nós não, é só consideração. No apetite tem respeito de irmão pra irmão. Judas é mato, eu olho pra todos os lados. Vacilão com Zé Povinho é atropelado. Pilantra, safado, Zé Povo, traíra. Vê se me erra, vai ver se eu tô na esquina. A guerra começou, fui convocado pelo negro. Selecionado W, o guerrilheiro, véi. De verdade que não se entrega, não se vende por dinheiro e nem trai a favela. Vem com a sua prata, vem com o seu ouro. R.A.P. é o meu tesouro. O Zé Mané faltou com proceder. Na nossa locomotiva não tem vaga pra você. Na consciência de oitão, vem que eu tô de PT. Acabou sua munição, lá vai rajada pra você. Então vai se fuder. Eu sempre fui o W.E. Vou rimar o que é, do jeito que tem que ser. Fit a traição, a maldade, a perseguição. E o menosprezo, bolinho no cantão. Vermes invisíveis da inveja. Inveja. Falsos amigos, sai da minha reta. É vida de cão, no mundão, no capão. Nem Cristo escapou da traição, não. A união ainda é um sonho, né não? Tem que ter fé pra ficar de pé. Sempre existe aqueles planos, irmãos. De Judas é mato, eu sei qual é que é, né Zé? Tem que ter fé pra ficar de pé. Judas é mato, eu sei qual é que é, Zé. Tem que ter fé pra ficar de pé. Eu tenho uma pá, que se pá, tá pagando. Tem que ter fé pra ficar de pé. Judas é mato, eu sei qual é que é, Zé. Tem que ter fé pra ficar de pé. Eu tenho uma pá, que se pá, tá pagando. Eu sou guiado pela divina luz. Minha fé é minha luz, quem me guia? Axé comigo, na fé é bandido. Sem fé. Sem chance pros canalha, truta. Sem chance, truta. Sem chance, truta. Tô ligeiro. Aê, nego Chico, os guerreiros não vai mudar, moro? Se hoje nós estamos aqui, é porque tava escrito. E a profecia se fez como previsto. Visto. Visto.